Ó quem vem lá, sou eu, morena. Vou abrir a laje que eu quero passar. É preto e branco, sinal de guerra. Favela representa, talenta, nós na frita, cruzeirinho, muita treta. Sem essa de mal, mal, é só no futebol, tradição nacional. Só interessa a conquista, debaixo de chuva ou de sol. Cor da vila, só doidão, 5 de julho, União. Prepara o rojão, o jogo vai ser bom. Põe arma à vontade, cerveja de montão. Quem é merecedor, levanta a taça. Unidos do morro, boa esperança. Talento é que não falta pra time de chegada. 11 garoto, mela, pé. Time de década já viu falar. Bate fácil, miolo, ratatá. A violência é extinta. Guarde as armas e que a paz prevaleça em todas as torcidas. Chavantes, Ajax, sempre nativa, periferia em cada canto. Um time de responsa. Para todos os atletas da nossa nação, considerados times de várzea. Para todos os irmãos, periféricos, fundão, considerados times de várzea. Alegria da rapa aos finais de semana, considerados times de várzea. Atitude, apetite, futebol proceder, considerados times de várzea. Sábado e domingo, mó calor de rachar. Eu de chinelo, de dedo, bermudão popular. A arena é o CDM, os monstros não tremer. Ergue a bandeira que é hora de guerrilhar. Vamos lá batalhar, jogar pra virar o jogo. Só os fortes sobrevivem, o prêmio é o mundo louco. Jogando com raciocínio, São Mateus, Hermelino sem maldade. Atalanta, Itaim, Guaianazes, é nós na fita. Os times de Varja, é sem miséria. Torcida organizada, classe A, Vera Cruz, Vila Prudente, minha casa, Laranjeira, Verona, Tiradentes, Tabajara. A chapa esquenta, é sem massagem. Pisou na bola, é a moda da casa covarde. Toca de primeira que o jogo é campeonato. Faz a bola rolar pelo campo, passa a bola mascarado. Todos representam a seleção da favela. Cruz, Credo, Vietnã, Canão, Primavera. Guerreiros da Baixada, Praia Grande, São Vicente. Unidos do 9, são gente da gente. Raízes, Botafogo, pensamento cabuloso. Família industrial, Jardim Alba, criminoso. Atacante de neurônio, rouba a brisa, nem cola. O barato é um 2, pensa rápido e passa a bola. Para todos os atletas da nossa nação, considerados times de várzea. Para todos os irmãos, periféricos, considerados times de várzea. Alegria da rapa aos finais de semana, considerados times de várzea. Atitude, apetite, futebol proceder, considerados times de várzea. Chego, chego chegando, chego tocando, vamos que vamos. Toca a bola, passa a bola da vez. Salve, salve pra todos os times de várzea. Na quadra, no campo ou society. Chego na humildade, pois a fita é sem maldade. Bola no pé, futebol periférico, sabe qual que é? Na borda do campo, mano, eu tô no jogo. Goleiros fanáticos, torcedores de coração, que surge do campo de barro pra fazer gol no mundão. Canarinho, São Mateus, abalando a estrutura dos times europeus. Vira copos, vai quem quer, só não vai quem já morreu. Sem querer, miolo, Vasco, paulistano, Lago do Peixe, na subida do morro é diferente. Família DRR, barraco, ratatá, Rocinha quem domina, os monstros é que agita. Negritude tem postura, não se encontra em qualquer esquina. Tô ligado no futebol do praça. Sangue bom, cidade líder, terror negro, na Baixada Santista, os coxos estão na pista. É nós na fita, representando, gol de bicicleta no estilo ginga, Leônidas da Silva, batendo de linha de frente com seus componentes. Black Power Bronx, quebrando a corrente. 2-2, 7 de setembro, Unidos da Pedreira, União do Morro, Vila Futebol. bom, tô ligado na loira, tem postura, Galícia, hey, sou galo, oh, já de São Pedro, morro da macumba, depois dos 30, internacional, Napoli, tô ligado que o barato é futebol, vamos nessa, a arte é bola na rede, no momento é o que interessa, o mundo samba, bola no pé, brasileiro se expressa, entrou no campo, é pra jogar, não pra gradear, nem vem de salto alto que o tempo vai fechar, com a torcida organizada, zona sul, zona norte, lado leste, lado oeste, Pelé, Macalé, Carioquinha, Neros, Garrincha, Farrapos, Fedão, Betão, vários atletas considerados. Para todos os atletas da nossa nação, considerados times de várzea. Para todos os irmãos, periféricos, fundão, considerados times de várzea. Alegria da rapa aos finais de semana, considerados times de várzea. Atitude, apetite, futebol, proceder, considerados times de várzea.